E ora, cá estamos de volta para mais um bocadinho de conversa, para depois mais música outra vez. Ficamos então com estas três fantásticas vozes da música portuguesa, José Malhô, Jorge Fernando e Pedro Barroso. Realmente são três vozes, na minha opinião, fantásticas. Se me permitem, o destaque para Pedro Barroso. Na minha opinião, esta música, esta companheira, é algo de fora de série completamente. Caro ouvinte, sexta-feira é aquele dia em que a gente começa a fazer planos, vai sair, não vai sair, vai tomar conta dos sobrinhos, dos netos, dos filhos, o que é que vai fazer? Pois bem, eu acho que o amigo, se puder, deve-se divertir, sair um bocadinho, quem sabe ir até um bar de karaoke, com a família, com os amigos, muitas vezes a família tem como amigos outra família, e assim aqui é bonito. Enfim, um teatro, um cinema, qualquer coisa. Mas faça algo para se distrair desta semana de trabalho, desta primeira semana de trabalho do ano. A gente já não trabalhava desde o ano passado, não é? Isto não é pouca coisa. Isto há muito tempo que a gente já não trabalhava desde o ano passado, não é? Enfim, bom, chega de conversa. Não estou a dizer nada de jeito, portanto vamos à música. Ora bem, próxima música é de Rui Bandeira. Ele participou no Festival da Eurovisão e que boa participação que teve. Enfim, Portugal não fica nos 10 primeiros lugares, ponto final, por muito boa que seja a nossa interpretação. Exceção feita para a Lúcia Muniz, que não sei como conseguiu chegar a sexto lugar. Não sei como, ela realmente cantou muito bem, a música era excelente, mas eu não sei como é que Portugal lá chegou, porque tanta música boa que já lá foi, e enfim, ficou nos lugares que se viu, né? Mas enfim, uma delas foi a de Rui Bandeira. Ele regressa agora com um novo trabalho, O Nosso Amor, e um dos temas que contém o disco é, inclusive, é o tema de lançamento desse álbum. Chama-se Deus Abençoou o nosso Amor. Já o ouvi e posso dizer que é um tema bastante bem orquestrado, bastante bem interpretado. Só que sim, como o Rui Bandeira sabe fazer, como aliás já tem vindo a demonstrar nos últimos anos, tem sido uma evolução fantástica. Vamos ter aqui artista, vamos. Isto daqui a uns aninhos, o Rui Bandeira há de ser reconhecido, aliás, como já é, mas há de ser ainda mais reconhecido. Enfim, sem mais paleio, não é, ouvinte? Então, para vocês, a música de Rui Bandeira, Deus Abençoou o Nosso Amor. Amor. nosso amor. Nada vai mudar entre nós dois. Toda a gente quer dar um final aos nossos sonhos, mas a luz divina nunca se apagou, porque Deus abençoou o nosso amor. Porque Deus abençoou o nosso amor. Porque Deus abençoou o nosso amor. E passamos agora na Antena Web, uma outra grande voz portuguesa que já nos deixou, mas que nunca foi ao Festival da Eurovisão, ao contrário do Rui Bandeira. Amália Rodrigues. Ora, recentemente foram editadas umas gravações em CD que nunca tinham sido editadas. Elas foram gravadas em discos de 78 rotações entre 1953 e 1958. O tema que lhe apresento chama-se Neblina. Talvez conheça a melodia, mas quase certeza não conhecerá nem a letra, nem a interpretação de Amália. Até porque é uma sonoridade diferente para quem está habituado a ouvir o fado na voz da Amália, ou a Amália a cantar fado. Vai ouvir aqui Amália num registro bem diferente. Para vocês, Neblina, de Amália Rodrigues. Esta concertina dentro em mim flutua, não sei que neblina, fica tudo estranho, nem consigo ver se dentro em mim tenho quem desejo ter. Agora sei porque senti cheio de névoa o coração. Eu duvidei, amor, de ti um dia ao som desta canção. E foi hoje ao som desta concertina que mais se adensou, amor, essa neblina. Amor de ti, um dia ao som desta canção. E foi hoje ao som desta concertina que mais se adensou, amor, essa neblina. E bom, eis esta fantástica música de Amália Rodrigues. Vamos de seguida ouvir Paulo de Carvalho com o Nini dos meus 15 anos. E depois vamos para um breve intervalo. E fique atento, caro ouvinte, porque eu quero mostrar-lhe uma música que certamente não lhe passará despercebida. Só lhe posso dizer que a música se chama No Cume. O resto fica para depois do intervalo. Eu já volto para já. Nini dos meus 15 anos, de Paulo de Carvalho. Chamava-se Nini, vestia de organdi e dançava. Dançava.

céu. 18 temas gravados em 1926 em Londres, do maior nome da ópera portuguesa. Madeirense de gema, Lumelino Silva encheu salas e salas de espetáculos um pouco por todo o mundo. Minha querida Maria, desejo saber. Minha querida Maria, desejo saber. 18 temas agora disponíveis em CD num lançamento feito pela tradição. Lumelino Silva, o Caruso Português, já à venda. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Antena Web da-te música. Música. Mais música. All alone, nobody here but me. Antena Web. Antena Web. E pronto, ouvintes, estamos de volta nesta Lusitana Paixão, aqui na sua rádio Antena Web. Há pouco eu disse-lhe que lhe iria apresentar uma música que não lhe passaria despercebida. E, bom, de facto, a música não lhe irá passar despercebida, presumo eu. Ora bem, chama-se Nukume. Meus amigos, Nukume passa-se muita coisa. Ora bem, vai daí que houve um poeta há tempos que escreveu um poema intitulado Nukume daquela serra, e Falcão, um brasileiro, decidiu musicar esse mesmo poema. E o resultado foi esta divertida melodia. Daquele cunho formigas no cume caem, formigas no cume entram, abelhas do cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce, o barro do cume escorre, o mato no cume cresce. Então quando cessa a chuva, no cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Próxima estação, Antena Web. E bom, caro ouvinte, estamos de volta para mais um bocadinho de Palei, não é? Palei, enfim, eu acho que tenho que chamar uma coisa para lhe dizer. Mas não seja, pronto, desculpa lá qualquer coisinha, mas tinha de ser realmente esta música. Pronto. Enfim, adiante, passando para a frente. E agora, voltando um bocadinho à parte mais séria do programa, também é preciso, as coisas também convém, não é? Para descontrair de vez em quando, sabe bem. Ora bem, e voltando então um bocadinho à parte mais séria do programa, vou-lhe apresentar uma música do novo trabalho de Roberto Leal. Chama-se O Intrudo. Roberto Leal tem uma particularidade neste seu novo trabalho, do nome Raízes, que é uma série de cantigas em mirandês. Eu não vou passar aqui hoje música em mirandês, mas fica prometido que um dia destes aqui vamos ter música em mirandês. E mais ainda, não há de ser na voz de Roberto Leal, há de ser na voz de quem canta em Miranda do Douro. Isto fica a promessa feita, e sei que não vou quebrar com ela. Enfim, mas para já, Roberto Leal com o Intrudo, aqui na Antena Web. Oh, intrudo, chocalheiro, não deixas assentar e as mocinhas ao soalheiro. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte, que no monte é que estou bem, que no monte é que estou bem. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte, onde não veja ninguém, que no monte é que estou bem. Oh, intrudo, intrudo chocalheiro, que não deixa trocinhas ao solheiro. Oh, intrudo, intrudo chocalheiro, que não deixa trocinhas ao solheiro. Estas casas são caiadas, estas casas são caiadas. Quem seria caiadeira, quem seria caiadeira? Foi o noivo mais a noiva, foi o noivo mais a noiva, com ramo de laranjeira, quem seria caiadeira? Oh, intrudo, intrudo chocalheiro, que não deixa trancinhas ao solheiro. Oh, intrudo, intrudo chocalheiro, que não deixa trancinhas ao solheiro. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte, que no monte é que estou bem, que no monte é que estou bem. Eu quero ir para o monte, quero ir para o monte, não veja ninguém que no mundo é que estou bem. Oh, intrudo, intrudo chocalheiro, que não deixa as ao solheiro. Oh, intrudo, intrudo chocalheiro, que não deixas docinhas ao solheiro. Oh, intrudo, intrudo chocalheiro, que não deixas docinhas ao solheiro. Oh, intrudo, intrudo chocalheiro, que não deixas docinhas ao solheiro. Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Toda uma vida ficaria contigo, não me importa de que forma, nem como nem onde, mas junto a ti. Toda uma vida te estaria mimando, te estaria cuidando, como cuido da vida a que vivo por ti. Não me cansaria de dizer-te sempre, mas sempre, sempre, que és na minha vida ansiedade, angústia, inquietação. Toda uma vida ficaria contigo, não me importa de que forma, nem como nem onde, mas junto a ti. Não me cansaria de dizer-te sempre, mas sempre, sempre, que és na minha vida ansiedade, angústia, inquietação. Toda uma vida ficaria contigo, não me importa de que forma, nem como nem onde, mas junto a ti. Toda uma vida ficaria contigo, não me importa de que forma, nem como nem onde, mas junto a ti. Não me importa de que forma, nem como nem onde, mas junto a ti. Não me importa de que forma, nem como nem onde, mas junto a ti. Toda uma vida. Ora, eis então, depois de Roberto Leal, esta música fantástica de Marco Paulo, Junto a Ti, é este o nome. Embora a música não seja original de Marco Paulo, é uma música original espanhola, mas, mesmo assim, é a versão portuguesa original de Marco Paulo. Ele, durante algum tempo, esteve, enfim, a fazer este tipo de versões, a traduzir músicas espanholas, por exemplo, para português, e a cantar. Fez muito bem, já voltou aos originais, entretanto, e fez ainda melhor. Enfim, Caro ouvinte, estamos a chegar ao final desta primeira semana aqui na Rádio Antena Web. São os primeiros 5 dias de emissão. Foi muita coisa para o ar. Muita coisa para o ar, entretanto. E nós queríamos agradecer-lhe pelo facto de estar aí, de nos ouvir, de fazer chegar até nós os seus comentários, o seu feedback. É importante e nós agradecemos por toda essa atenção que nos dá. E enfim, vamos para mais música, depois dos meus agradecimentos sinceros. Mas antes queria só deixar-lhe então a nota para a peça de teatro de hoje à noite. Chama-se Os Parafusos. É uma peça interessantíssima, da qual vamos ouvir agora alguns excertos. Dois excertos. Os Parafusos é uma divertida comédia de Ernesto Leal que conta a história de um contador de parafusos numa fábrica. Portanto, comprimento errado, mais uma vez. Largura 3 quartos. A largura está certa. Vamos lá contá-los. 1, 2, 3, 4... Só que o homem é tão azarado que tem de contar vezes sem conta os parafusos. Maldição! Toca a contar outra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 76, 78, 79, já não sei o que dizer aos gajos. Estou a suar, já tenho gordura na cara, no lenço, na língua, em toda a parte. Além disso, faça favor, você trata-me por senhor Rebordosa, que eu não autorizei a tratar-me pelo primeiro nome. Nunca cheguei a perceber qual era o seu primeiro nome. Ai, eu já estou cansado destes malditos parafusos. Há dias de azar, palavra de honra. Os Parafusos. Esta noite, a Rádio Antena Web em tempo de teatro. Então, uma interessantíssima encenação teatral, estes parafusos. Fico para ouvir, é realmente uma engraçada comédia. Hoje, às 22 horas, em tempo de teatro. E já agora, porque não, aproveito para lhe informar que amanhã, também às 22 horas e também em tempo de teatro, vai para o ar a peça O Café, que foi produzida para a emissora nacional. Ora, enfim, voltamos à música com dois grandes artistas. Primeiro, vamos viajar um bocadinho no tempo para recordar o saudoso Dino Meira com Ela é Sincera. E depois vamos, por que não, ouvir Jorge Ferreira com Sou Eu, Sou Eu. Um tema bem mexido, já com alguns aninhos, 6 precisamente, mas que é sempre bom recordar.

Antena App, ao alcance de um clique. Tem de ser então sexta-feira e andámos aí a desanimar. Ah, não podia ser. Mas pronto, como também não pode gastar as energias todas agora, porque ainda está a ouvir aqui a Antena Web, e depois como é que é para logo à noite uma saídazinha à discoteca, um jantar em família mais demorado, tenho que guardar algumas energias, não é? Então, daí que agora vamos acalmar um bocadinho, não muito, mas só um bocadinho. A música que lhe apresento é de uma cantora que anda aí a surgir no panorama musical português. E que ou muito me engano ou tem muito para dar. Ela chama-se Adriana, inclusive tem sido banda, tem feito parte de bandas sonoras de algumas telenovelas da TVI, e realmente tem sido alguém que tem dado tem dado vontade de descobrir mais sobre esta cantora. Ora bem, o tema que lhe apresento de Adriana chama-se Cara ou Croa. E, por acaso, faz parte da banda sonora da telenovela Meu Amor, que passa na TVI logo depois do Jornal Nacional. Enfim, é uma música interessante, até pelo tema que aborda. Até porque estamos em tempo de crise e faz sentido, não é? Faz sentido estas referências ao dinheiro, ao trabalhar para o papel, como a própria cantora diz. É um tema interessante. Vou deixá-lo ouvir este tema. A ver se está em partilha da mesma opinião. E então, até já, caro ouvinte. O dinheiro não bateu na conta,

e envia-nos juntamente uma música para podermos passar aqui na Antena Web. Estamos à tua espera. geral.radioantenaweb@gmail.com Antena Web. Sintoniza-te. www.futebolemportugal.info O seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias de 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. A Antena Web apresenta-lhe Sonoplastia, o programa onde poderá descobrir ou redescobrir as sonoridades antigas, estabelecendo assim uma verdadeira ponte entre o passado e o presente, sonora e culturalmente. Todas as semanas, aos sábados, das 15 às 16, faça uma viagem no tempo com a Antena Web. Das 15 às 16, Sonoplastia, aqui na Antena Web. Todos os dias de segunda a domingo na Antena Web, Stereo Press, um momento de reflexão sobre um tema da atualidade na voz de Jota Salvador. Vindo diretamente do Brasil para a Antena Web, Stereo Press, todos os dias de segunda a domingo às 20 horas. E bom, caro ouvinte, estamos de volta. E eu gostaria só de lhe dizer uma coisa. Sabe que esta é a primeira emissão do Lusitana Paixão. E, para ser sincero, é uma emissão gravada, uma emissão com as suas limitações, precisamente por ser gravada. Mas uma coisa é certa, isto dá um prazer enorme. E dá um prazer ainda maior saber que você aí desse lado nos ouve. Saber que onde quer que esteja, que é possível que nos esteja a ouvir. Isso é algo de fascinante. E só é possível precisamente porque vocês aí nos fazem chegar o vosso feedback. Opiniões, críticas, construtivas, como é lógico, aceita-se tudo. Escrevam-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com. Nós estamos à sua espera para ouvir aquilo que nos tiver a dizer. Ora, muito bem, vamos agora fazer umas viagenzinhas no tempo. Primeiro vamos à música de Paulo de Carvalho, com o tema Os Meninos do Uambo. E depois vamos até, imagine-se, 1964, a um dos primeiros trabalhos de Zeca Afonso. Chama-se Bravo e é um tema bastante interessante. Mas a viagem não fica por aqui. Nós vamos até também viajar um bocadinho por essa altura, um bocadinho mais para a frente, 1969, e vamos encontrar uma música bem conhecida da nossa parte. Chama-se Quando Eu Era Pequenino, mas a interpretação é da Filarmónica Fraude, uma filarmónica, digamos assim, que durou pouco tempo, uma banda que durou pouco tempo, mas que ainda assim lançou dois extended play, ou seja, dois discos mais pequenos. Aliás, mais, sim, mais pequenos. Enfim, com menos músicas, portanto. E um álbum mesmo, um trabalho completo. Né? Um LP, como na altura se dizia. Né? Bom, mas deixando de conversa. Primeiro então, Meninos do Uambo, na voz do grande Paulo de Carvalho. Depois Bravo, na voz do saudoso Zeca Afonso. E depois, Quando Eu Era Pequenino, na voz dos irreverentes Filarmónica Fraude, de 1969. Vale a pena recordar. Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Uambo fazem alegria. Constraem sonhos com os mais velhos de mãos dadas e no céu descobrem estrelas de magia. Com os lábios de dizer nova poesia soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas

As ondas do mar são brancas, bravo meu bem, e no meio amarelas. Bravo meu bem, e no meio amarelas. Coitadinho de quem nasce, coitadinho de quem nasce, bravo meu bem, para morrer no meio dela. Bravo meu bem, para morrer no meio dela. Antena Web, sintoniza-se. Grandes artistas desta filarmónica fraude. Entre as décadas de 60 e 80 surgiram alguns grupos que, apesar de não terem deixado o seu nome na história, deixaram toda uma geração na história, principalmente da geração dos anos 80. Há um grupo chamado Doutores e Engenheiros, que em 1983 lançou um álbum intitulado Na Outra Margem. E tem uma música que dá precisamente nome ao álbum, Na Outra Margem. A música é mais para o rock, mas ainda assim é o rock dos anos 80. E eu, deixem-me que vos diga, mas é uma sonoridade impecável. O disco está em boa conservação. A música é realmente de boa qualidade, está bem orquestrada, bem tocada. É fantástico ouvir. Então, na Antena Web, Doutores e Engenheiros 1983, com este Na Outra Margem. Antena Web. Sintoniza-te. Mal amado, mas sei amar o que tu tens para me dar. Trago na boca o coração preso nos versos desta canção. Sinto-me tão leve que não posso acreditar. Esta música fantástica da Quinta do Bill, ou dos Quinta do Bill, eles fazem-me lembrar uma altura em que havia um programa, creio que era na RTP, com certeza seria, e era muito giro porque se ouvia vários nomes, todos eles esquisitos. Quinta do Bill, Porquinhos da Hilda, Os Meninos da Avó, O Império dos Sentados, e era interessante. Agora pronto, já percebo um bocadinho mais da coisa, mas na altura era interessante ouvir estes nomes tão esquisitos. Lembro-me na altura de pensar que, por exemplo, Os Meninos da Avó era uma banda de música infantil, por exemplo. Enfim, aliás, todos estes Porquinhos da Hilda, Quinta do Bill, a mim mandava-me tudo para a música infantil, devia ser por ser pequenino, digo eu, não sei. O Império dos Sentados devia dizer algo porque eu gostava muito de estar sentado, não é? Talvez por isso. Enfim, vamos para mais música aqui na Antena Web. Continuando neste ritmo meio rock, agora que estamos a caminhar para o final da nossa emissão, e o próximo grupo que vos apresento são os lendários. Os lendários, mas que grandes lendários que são os UHF. Eles ainda andam aí, é impressionante. Enfim, é fantástico ver um grupo como eles assim continuar no ativo ao fim de tantos e tantos anos. O HF aqui na Antena Web, mais o cavalo de corrida. A seguir, eu vou-lhe trazer alguém que não está à espera. Manuela Moura Guedes. Já ouviu a cantar? Se não ouviu, vai ouvir daqui a um bocadinho a seguir aos UHF. Cavalo de corrida. Oh, Pois é, amigos. Esta que acabou, esta que acabaram de ouvir é mesmo Manuela Moura Guedes, em 1982, se não estou em erro. É uma das facetas pouco conhecidas da cantora. Infelizmente só temos em registro esta música, quem dera temos outras para passarmos aqui de vez em quando. Mas enfim, antes esta do que nenhuma, não é? Caro ouvinte, estamos a chegar ao final da nossa primeira emissão desta Lusitana Paixão. Foi um prazer estar consigo. Gostei mesmo muito de estar consigo. Espero que tenha também passado um bom bocado. E pronto, para a semana cá estamos de novo com mais música portuguesa. É essencialmente para isso que cá estamos, para a música portuguesa, a música do nosso país. E enfim, para terminar, vamos fazer mais uma viagemzinha no tempo. Vamos ouvir as popularíssimas Doce com o tema Amanhã de Manhã. Não é amanhã de manhã, é só daqui a 8 dias, mas de qualquer das formas esperamos por si na próxima semana. E quanto a mim, estou de volta amanhã para a primeira emissão do Alma Lusa. Aliás, antes ainda até terei o Sonoplastia e estarei também aí. Mas no que toca à música portuguesa, estarei de regresso amanhã com o Alma Lusa. Um forte abraço, caro ouvinte. Foi um prazer estar consigo. Até uma próxima. Sem fim, abro os braços, acendo.